Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em Demi, onde é que diminui aqui a música, menino? Tá aí, pronto. Já tocou o Aldo Senazão aí, né? Inclusive, cara, Aldo contrariando o sistema, né? O cara foi dado um flag, mancho, na gente, mano. Pelo Aldo Sena, mano. Já vê isso aí, mancho. Putaria essa daí, eu sou o Joel. O massa Sul. Foi isso, né? O cara achando que era pra botar o do Senna, porque não tinha perigo de flag, né? Aí menos deu, de 12 horas, aí o bicho... Peraí. Peraí, vamos dar um flagzão nesses bichos aí, estão usando minha música aí. Eu sou o Joel Suki... E, como diria meu pai, chapéu de otário é marreta. E eu sou o Neto Maru e eu comprava na bodega. A bodegazão, um botecozão, né, mano? Mas tu comprava onde, mano? Ali no Holder Cisão, que era o clássico, no Aparecido... Porque era clássico também, tudo era clássico, né? O irônico, mano, era que assim, o Aparecido, da minha casa pro Aparecido, era tipo uns 10 metros mais próximos do que o Valdeci. Então eu ia no Aparecido. Era tudo vizinho quase, né, mano? O Aparecido de um lado, é tipo uns 5 metros era o Valdeci, né? Exatamente, só que da minha casa pra lá o Valdeci se tornava não. Mais longe ali. Aí era mercenário, né? Valdeci. O bicho era o comerciante clássico ali. Comerciantes é o clássico, Zama, ali. Mas a gente vai falar sobre essas figuras, né, de bairro que rondeavam as nossas redondezas, né? Os caras ali que era o clássicozão, né? O Aparecido, né? Essas figuras. E vocês também. Vou convidar vocês também a contar as histórias de vocês aí no chat, né, mano? Aqueles carasão, né? Que a gente sempre via rondando, né, mano? Aquele bebo, né, mano? Que as crianças ali tinham medo dos bebos, né? Aquela turma que tem todo o bairro, né, mano? Pois é, mano, achava putaria, né, mano, na nossa época que a gente era criança, que as mães tocavam terror, né, mano, o cara ali, ei, não se encosta naquele bebo não, ele vai te levar, né, como se o cara tivesse uma fraqueza e fosse encostar no alcoólatra, né? Qualquer coisa o cara ia falar com ele, né, mano? Não, mano, fala com o bebo não, fala com o bebo não. O cara tem tipo uma atração, né? O cara assim, não, mas eu não tô fazendo nada e vixe, porque aqui dele é um bebo, o cara já é todo pra cima dele. O cara ia chutando o bebo, né? Putaria, viu, mancha? A galera já tá na loucura total aqui no chat, né? Vamos ler aqui algumas putarias que os caras escreveram aqui, né, no chat. Lexus Fury, pensei que o Joel fosse abandonar as lives pra jogar o The Last of Us 2. Eita porra, menino. Vontade não faltou, né? O cara olhando pro lado ali pro videogame, né? De repente só o The Lastzão rolando lá, né? Inclusive eu tava aqui no jogo, aqui metendo a chibata aqui nos caras aqui tudinho, né? Mas a obrigação chamou o cara, né? Aqui pras lives on aqui. Que o cara tem que pagar ali o leite, né? Também. Essa parada, né? O cara desligando o videogame pra esfriar um pouquinho, aproveita e bota live, né? O Anderson Costa falou aqui, eu queria saber é se os Isaías e o Sr. Pinóquio já escutaram os episódios deles. Com certeza já devem ter escutado, né, os episódios deles ali. Já, mano, o Azila Cast é o maior sucesso na nossa rua, mano. De uma ponta a outra, todo mundo escuta. Vou descer ali e bota o cash nas caixas de som, né, lá da, do radinho dele, né, e tudo mais. É, mano. O Valdercizão, bicho, era clássico demais, mano. Helder Bruno, quero saber se o Manel já foi no Reclame Aqui falar da Ribeiro Net. Com certeza já deve estar lá, né, mano, reclamação do Manel. Inclusive, deve ter uma reclamação do Ribeiro sobre o Manel no Reclame Aqui. cobrar o pagamento que ele não fez, né, e tudo mais. O Ribeiro exigindo direito de resposta, né, porque essa putaria, os caras metendo pau na internet do cara, só que aí o Manel não tá pagando, né, bicho. Bicho malaco, Manelzão. Inclusive, Manel de novo faltando o cash, né, mano. Faltando cash mais uma vez. E faltando pra beber, né? O que é pior ainda. Inclusive, outro que faltou também, que não apareceu, foi o PC, né? Que também foi beber, né? O bicho tá bebendo direto agora. Toda foto que ele bota lá no grupo do WhatsApp da gente, mano, bota um litro de cachaça e uma Fanta laranja no meio. Não sei porque é a Fanta laranja, mano. Fanta... É porque tu não bebe. É uma piada interna do PC. É uma piada dos bebos, né? Uma Fanta laranja zona no fundo. É tipo um código, mano, da negada que começa a beber na sexta-feira, 5 horas da tarde, com planos de chegar até o domingo. Cadê a mensagem dele aqui? O Laerme Freitas, clássico Laerme, falou aqui. Ei, Joel, o primeiro caso a se falar na live tem que ser o Barroada. Fala aí, Barroada. Do Barroada. Barroada, baixa isso aí que eu acho impressionante demais, velho. Os caras, mano, não sabem nem quem diabo é Barroada, mano, mas os caras se lembram das histórias, velho. O Barroada ali era putaria, né, mano, porque o Barroadazão ali, ele era um bebo, mano. Que ele rondava o bairro aqui, né, do Monte Castelozão. Aí esse bicho ficava ali, a galera chamava ele de Barroada, porque toda vida que ele bebia, ele saía barroando em tudo, né, batendo em tudo. Aí não, Barroada, Barroadazão aí, né. Barroada, eu não sei se nos outros estados é isso, né, mas aqui no Nordeste é isso, é o cara... Batido. Dá um encontrão, né, no outro cara, assim. Empurrando. Exatamente. O Barroadazão, eu não sei se tu já viu ele, né, alguma vez na tua vida ou não, mano. O Barroadazão ali, mano, ele era tipo o Raul Seixas, mano. Vigi! Aquela camisazinha, regatazinha preta, com a calça de... Cavanhaquezão, né, um raibão. Cavanhaque, cabelo longos, longos cabelos pretos. Só que o bicho morreuzão, né, mano, morreu ali, Barroadazão. Porra, mano. Um minuto de silêncio pelo Barroada, né? O cara todo triste. Pobre do Barroada ali morreu. Nem lembro mais como foi que ele morreu, mano. A galera deve ter sido de alguma doença do coração, né? Vixe, cirrose, se cuidava, né? O cara... Não se cuidava muito, né, mãe? Tudo mais. O bicho não ia na academia. Não é, mano. Bicho todo magão ali, bicho. Vamos começar aqui pelos recados, né, mano? Começar aqui e pedir pro pessoal se inscrever aqui no canal do YouTube do Azila e ativar também o sininho para receber as notificações, né, quando a gente fizer as lives aqui de gravações e tudo mais. E também pedir pro pessoal seguir lá no Instagram, @azileitor e @azileitor no Twitter também, que a gente sempre tá divulgando também, né, as lives, os casts sempre quando eles são disponibilizados por lá também, né? Exatamente. Em breve, toda semana a gente fala isso, né? Toda live agora a gente fala isso, que a gente vai abrir um canal de doações particular do Azila. Quando o dinheiro começar a coxar, né? O cara é pra cima. Já tá na hora, né, mano? O cara começar o canalzão de doações. Só o cara olhando pro lado e a mulher do cara balançando os braços assim, né? Não é? Cadê? Cadê? Pedir também pro pessoal se inscrever também lá no Facebook Gaming do Manel, né? Que tem um link aí embaixo também na publicação. E se inscreve também na nossa Twitch, que a gente vai começar a fazer coisas por lá. Quem sabe o game, os gameplays de The Last of Us 2 aí, pra estrear o canal bem aí. Seria massa. Olha aí. Então vamos lá, vamos começar aqui. Começar primeiro, né? Acho que a gente deveria começar, a gente já contou aqui as histórias do Barroada, né? E tudo mais ali. Mas eu acho que um personagem bom, uns personagens bons pra gente começar ali, mano, são os donos de locadora, né, mano? Dono de locadora de videogame que a gente frequentava, né, e tudo mais. E locadora de vídeo também. E um dos primeiros ali que eu me lembro, mano, que... que eu me lembro de locadora de VHS, eu me lembro dele, mas é o Césarzão da locadora. César ali... Bicho, é verdade. Césarzão ali, bicho, era loucura demais, né? Tem até um vídeo que a gente fez, mano, desse bicho Esse bicho falando do Black Son, né? Que ele era. Que ele era tipo DJ, né? Ele tinha uma boate DJ, lá. Assim. E a galera ali dançando, né? E ele lá, não, porque minhas músicas vieram da Billboard, né? E tá. Bicho ali. Porque assim, no, nos anos 90, mano, o dono da locadora era extremamente importante. Porque boa parte do entretenimento que o cara tinha vinha do acervo dele, né? Tipo, ah, quero assistir um filme no final de semana. Não, tem que ir no César alugar. Quero pegar um jogo. Não, mas tem que ir lá no César alugar. Então, mano, quer queira, quer não, toda semana o cara via esse bicho, né? E tal, conversava lá. Toda hora, mano, o cara tava lá, né? E César, não sei o quê. Era tipo um amigo do cara mesmo, né, mano? Só que ele tava... trabalhando, só que né, ele ali... cobrava, né, pelas coisas. Só que ali, o meu tio, mano, chefe, o meu tio, ele é amigo, né, do César. Ele disse que uma vez, mano, que quando ele se encontrou com o César pela primeira vez, que ele foi lá na locadora alugar uma fita, o César, mano, ele tinha tipo um tiquezinho assim no olho, né, não sei se tu lembra. Eu lembro. Esse bicho dava uma piscada assim, né, então. É, ele ficava piscando assim e tudo mais. Aí o meu tio olhando assim, né, e tal. Aí foi, pegou as fitas, aí o César lá piscando, né, pra ele. Aí meu tio botou as fitas assim na mesa e o César lá, né, piscando pra ele, né. Aí ele olhou assim, ei, mas tu é baitola, né, aí o César explicou, mano, não, mas porque eu tenho um problema no olho, não sei o que, mas tenho um tique. Aí, não, mano, aí tal, aí eles viraram amigo, mano, lá desde esse dia aí. Putaria, mano. César e todo putão, né, mano? É, mano, tinha essas curiosidades de locadora, né, mano? Porque às vezes o cara ia alugar e a fita que o cara queria não tava lá, né? Exato. Aí o cara, pra esperar ver se a fita chegava, ficava um tempo ali conversando com o César, né, e tal. Era massa, porque o Césarzão ali, ele tinha tipo um... macho aparelho de som desse bicho era doideirazão mesmo, viu, mano? Porque ele tinha um somzão muito louco, mano, lá na locadora dele, mano. Que ele botava as músicas dele, né, lá e tal. Eu lembro, mano, que o César tinha um... eu não sei nem como é que se chama isso. Ele tinha um sistema de reprodução de música que era tipo um CD, só que era do tamanho de um LP. Tu lembra disso aí? Era um discozão desse tamanho assim? Ah, mano, me lembro, mano. Era um... eu acho que era, o nome era Laserdisc, alguma coisa assim. Ah, mano, era parada um CDzão... é só que eu não... era um CD do tamanho de um vinil, né, assim? Pronto, é, exatamente. É como se fosse um CD mesmo, só que desse tamanho. Eu nunca entendi porque ele botava, sei lá, tinha uns cinco bichos desses lá na loja dele. Ele botava pra alugar, só que ninguém alugava. Galera, só queria saber das fitas onda, né, mano? Do Chuck Norris, que esse bicho tinha uma porrada, né, mano? Ninguém sabia nem que porra era essa, mano. Aí tinha isso aí também, né? O César, o bicho era karateca, né? Eu tava me lembrando que ele contou essa história aí, que não, porque eu treino karatê e não sei o que mais lá. Foi na época que a gente começou o Kung Fu, né? E olha, aí esse bicho assim, aí não, porque eu treino karatê, ele fazendo as poses, né, assim, do karatêzão. Aí eu, César, mas tu treinava qual estilo? Não, meu estilo era o Shotokan. Aí, vixe, mano, estilo do Ryu, mano, do Street Fighter. Olha aí, Césarzão aí, bicho, é estiloso, né, mano? Césarzão era, bicho, era perigoso, né? Porque ninguém dava nada por ele, mas... Se o cara for ver bem, eu acho que o César nunca foi assaltado, né, mano? Esse tempo todo, se lembra? É, nunca me lembro, não, dele ter sido assaltado, não, viu, mano? É, pode ser que isso aí, mano, o César tenha espalhado só pros clientes pra evitar assalto, né? E tinha uma companheira do César, né? Lá. Porque a galera que, sei lá, o cara que tá acompanhando agora, a gente morava num bairro que era meio periferia da cidade, né? Então, vez por outra, tinha um furto de leve, né? Assim, então... um assaltozinho de só pra desopilar, né? Um assalto, é, mano, tu lembra que teve uma época, mano, que era a maior moda ter assalto assim entre meio-dia e 2 horas, mano. Os comércios fechavam. Era tudo. Inclusive, era essa putaria, né, mano? Porque eu. Aqui nesse. Eu não sei se é em Fortaleza, mano, mas eu sei que é comum no interior, né? Quando dá assim, tipo. 11h35, os caras já estão fechando as portas de tudo já. Aí só depois disso aí, menino, só lá para as 3 horas da tarde, viu? Que o cara vai ver começar a abrir as coisas, né, mano? É. E aqui, agora, mano, Monte Castelo tá meio desse jeito, viu, mano? Meio-dia o cara vai lá no Valdeci e já tá tudo fechado, já, mano. Mas eu lembro que isso aí começou por causa dos assaltos, mano. Porque, por exemplo, eu morava perto de uma padaria. Que a padaria abria direto, né? Sei lá, de 5 horas da manhã até 10 horas da noite. É, bicho ficava direto. Só que aí, tipo, dia sim, dia não, a turma roubava lá, né? E era só nesse horário. Aí o cara, pai, a gente tem que fechar, né? Aqui e tal. Pai, mano, eu não sabia que era por causa dos assaltos, não, mano. Pra mim era tipo um negócio assim de, não, agora eu vou almoçar, vamos fechar tudo. Deixar os caras se fudendo. Pra almoçar, né, mano? Tu é doido. Negócio de almoço, mano. Mas aqui o... Tem outro cara também que era o companheiro do César, né, mano? Que era o Edson, né? Só que ele era putaria, né? Que esse bicho, mano, fez aquela clássica logozinha. Que ele também era DJ, né, o Edson. Aí ele botou aquela logozinha, mano. Edson. Todo mundo faz isso, essa logo. Não, e o pior é que esse baitola achava genial, né? O cara criatividade assim, zona lá embaixo. Sou foda, né? O bicho assim, é, mano, Edson. Ei, agora tu sabe qual é o melhor trocadilho de todos, mano? É esse bar que tem aí na esquina da tua casa, mano, o Gambá. Gambá. O Gambazão, porque... ali era uma figura zona clássica também. Porque o massa, mano, que isso aí é o maior plot twist de todos, mano. É uma pistola, bar, e o símbolo do gambá é um gambá, né? É um gambá segurando um revólver, né? É o gambá. É, mano. Só por ter essa logomarca aí, mano, esse bar já é massa, mano. Independente do que rola lá dentro. Putaria, viu, mano? Esse bicho aí, mano. Ah, começou a quarentena agora, né? Aí minha tia chegou aqui, né, em casa. Aí disse assim, ei, o gambá ali foi morrendo pro hospital. Aí, vixe Maria, meu irmão. Eita, não acredito, porra. Não, mano. O gambá, mano. Aí, não, estão dizendo aí que é Covid, não sei o quê. Aí, vixe Maria, mano, o gambá pegou Covid. Aí quando foi de aí, noite... Mano, ele escapou. Aí só com o cara assim, né? Não. Não, mano, quando foi de noite, mano, o gambá, ele tava passando do outro lado da pista, mano. Aí meu tio chamou ele, ei, gambá! Ei, gambá, já vê isso, tu não morreu, não? Esse bicho assim, é... como é que é, mano? Falando de longe. Falando de longe, né? Como é que é, mano? Não, mas estão dizendo aí que tu foi morrendo ali pro hospital, mano, por causa da corona, não sei o quê. Esse bicho é o doido, mano. Fui fazer só um exame do coração. Esse bicho pegando no peito, assim. Só o gambá, não, assim, não, mas foi só um infartezinho de leve ali, mano. Foi Covid, não. Putaria, viu? E o gambá apareceu com a máscarazinha, com a logo do bar dele, viu? O bicho personalizando máscaras, né? O gambá. Putaria, viu, bicho? O gambá. Eu conheço gente ali conhecidas, né? Que frequentavam o bar do gambá ali, né? O gambazão ali. É, a gente não pode revelar porque o cara furou de novo o programa, né? Mas no próximo programa que ele vier, revelaremos aí quem é o participante. Revelaremos do... aí, gambazão ali, bicho, comédio. Mas do lado do gambá, mano, surgiu aí há alguns anos, né, já, um cara que é o concorrente dele, concorrente do gambazão ali, que não deixaram por baixo, não. Ah. Porque eu acho, mano, que... O gambá ali, mas ele era um dos caras ali que tinha um dos bares mais conhecidos, né, mano, da nossa região ali. Que o bar dele ali, os bebos tudinho ali frequentava, né, o bar dele, né, e tudo mais. E tinha música ao vivo, né, no bar do gambá ali. É um diferencial, né, não podemos negar que é um diferencial. Engraçado que... Agora, um cara... agora tu sabe... Fala aí. Ah, conta a história aí. Não, porque ia mudar de assunto. Tinha um cara, mano, que tocava no gambá, mano. Que esse bicho era tecladista, né? Aí minha mãe, mano, ela num tempo desse aí, mano, ela viu que eu tava tocando aqueles tecladozinhos de brinquedo, né? Aqueles tecladinhos que vem um porquinho, uma vaquinha, aí fica tocando as musiquinhas. Aí ela, não, menina, aí tem futuro na arte musical aí. Aí comprou um tecladozão Yamaha pra mim, ó. Vixe Maria. Eu pensei que ela tinha ido se consultar com o pianista do gambá, ó, né? Avalia aí, talvez se tem futuro mesmo. Aí, mas ela botou ali, né? Comprou ali o tecladão Yamahazão. Cheira massa e tudo mais. Aí eu deixei de lado, né, o teclado, não tava tocando há muito tempo. Aí esse bicho, mano, que era tecladista ali do gambá, o bicho viu uma oportunidade, vixe, mano, ei, mano, eu quero comprar esse teclado aí, mas vocês não vendem, não. Esse bicho pegou o tecladão e amarrazão ali, aí foi tocar ali nos bares do gambá, né, e tudo mais. Aí depois nunca mais eu vi esse bicho. Ele pagou, mas isso aí... Pagou. O meu pai ali. É. Chegou na frente dele, bora, menino, cadê? Só o pai do Joel coçando o queixo com a pistola. O Laerme tá falando aqui nos comentários. Aqui no meu bairro, o dono da locadora mais fodão que tinha. Era o Chiquinho, a locadora dele tinha uns 15 PS2. Olha, meu Deus do céu, mano. Tá, pô, era uma locadora ali, era foda, viu, mano? Aí, o Chiquinho PS2, aí tava brincando, não, mano. Chiquinho. O bicho tava arrupiando. Ei, tinha um Chiquinho também, né, ali, tu lembra? Antes do Aparecido, só que a locadora dele era meio pai ali. Eu o Chiquinho lembro, só tinha, acho que era tipo um Super Nintendo, né? E era um bar também, né? Eu acho que esse bicho vendia bebida lá. Vendia aqueles marujinhos, né? Aquelas moreninhas, né? Sorvetezinho. Deixa eu vender umas paradas meio alternativas aí. Aí ele tá dizendo aqui que o Chiquinho tinha 20, né? Todas as TVs eram 29 polegadas de tubo. E ainda tinha uma lan house lá dentro, viu? Eita porra, menino. Chiquinhozão, bicho, era um empreendedor de sucesso, viu, mano? É, Chiquinho aí, bicho, era foda. Eu fico pensando assim, macho. Esses caras aí, mano. César, Edson, o Chiquinho da locadora ali. Será, macho, que esses bichos, eles tinham tipo um... essa mente... Hoje em dia é fácil, né, a gente falar que os caras que têm uma mente empreendedora, né, e tudo mais. Mas será que esses caras aí, mano, o Edson, César, esses bichos na nossa época, eles tinham mesmo essa mente empreendedora, hein, mano? Será que esses caras tinham, hein? Acho que naquele tempo, pois acho que naquele tempo a negada arriscava na doida ali, mano. Os caras olhavam assim... Por exemplo, o César. O César era DJ, né? O César era DJ e aí ele pensava assim, macho, se eu puder passar a vida todinha ouvindo música e ganhando dinheiro, não era nem tocar música, era só ouvindo música. E ganhando dinheiro é um negócio bom. Aí ele pegou e montou a locadora dele, né? Vendeu o carro e tal, comprou ali as coisas. Aí o Edson veio assim, eita porra, né? O César aí tá nadando no dinheiro. Vou fazer também. Vou fazer também. Aí, mano, o que eu acho que aconteceu era isso aí. É porque eu não sei como é nos outros bairros, mano. Mas geralmente, mano, a negada em bairros mais humildes, o cara faz essa parada aí, né? Sei lá, o cara tem uma ideia, rapaz, vou vender churrasquinho aqui, né? O cara bota a barraca de churrasquinho. Aí o cara passa assim, ei, mano, fulano ali tá ganhando dinheiro que só uma porra com churrasquinho. Aí o cara é mesmo, é aí, vira a cena, o cara tá lá, do outro lado do quarteirão, com churrasquinho lá e tal. Carrinho, né? Carrinhozinho. É. Aí é na doida, né? Aí é quem tiver mais forte, vai pra frente. É, mas eu me lembro ali que realmente teve um cara desse aí que prosperou, né, mano? Ali desse negócio de vender churrasquinho. Porque tinha um cara lá que ele até jogava com a gente ali nos arcades ali. Era, mano. No Patita e tudo mais. Patita não. Não, não era o Patita, não. É um cara que andava lá, mano. Esse bicho, ele morava naquela rua, na rua da esquina da Casa da Carne, né, assim. Esse bicho começou a vender ali espetinho, né, e tudo mais, naquele carrinho, né, em frente à casa dele. Aí esse bicho, mano, montou um restaurantezão pauleirazão, macho, hoje em dia, mano. Foi não, até... mano. Oi, macho, na frente da casa dele é o restaurante dele. Aí ele comprou um ponto, mano, que era quase vizinho à Casa da Carne, mano. Esse bicho botou a churrascaria zona muito louca lá, mano, doideira zona, grande e tudo mais. É, doido, bicho prosperou, viu, mano? O cara é um vencedor, né? A nega tá achando ali que do Patita só ia sair traficante, mano. Cheio de empreendedor lá. Traficante. Inclusive, o próprio Laerme tá dizendo aqui que o Chiquinho, esse bicho era traficante, aí mataram o Chiquinho. Porra, mano. Caralho. É, mas um negócio curioso, mano. É porque, eu não sei se tu tinha essa visão, mano, mas tipo, a gente, uma das locadoras que tinha no nosso bairro, que também era um personagem famoso, era o Patita, né? Patita. Que ele botava arcade, né, lá e tal. É, botava tudo, né, o bar, sinuca, é, aquelas máquinas, né? Caça-níquel, né, tudo mais. E a turma diz que esse bicho era meio envolvido com o tráfico ali de leve, né, e tal, é, não sei o que. Depois só que é isso aí que eu acho chocado. Isso aí, viu? É. Só que é isso que eu achei interessante. Mas a gente andava lá no Patita, sei lá, com 15 anos, né? Por aí. É, só que o cara nunca assimilou o Patita, mas sei lá, a gente jogava lá, nunca me ofereceram droga nem nada. tinha um cara lá que tomava conta, né? Quando o Patita não tava. Aí era ele careca, mesmo. Né? O cara. Aí ele mesmo. Roubar as fichas do Patita. Mas fora isso, eu nunca vi nada mais pesado lá, não. Eu acho que era putaria, né, mano? Porque Isso aí deveria ser... Deveria funcionar na cabeça do careca, né, mano? De bicho assim, olhava assim as fichas. Essas porra aí não devem valer dinheiro não, porra. Aí pegava uma porrada e ficava jogando, né, lá. É. Na verdade, o cara comprava as fichas, né, mano? Patitas não tava ali se fudendo. Não, mas era isso, o Patita voltava, né, e tal. Aí olhava a vasilhazinha lá dele de ficha e bem pouquinha ficha, né? Aí o Patita, caralho. Sucesso, né? Vendeu pra caralho, mano, não sei o que aí. O bicho abria a gaveta debaixo do dinheiro aí, zerado. Tem nada. Putaria, viu? Já viu careca, viu? Careca, o era o Patita. O Patito e o Careca eram... O Careca também é um exemplo de personalidade de bairro, né, mano? É, mano, o bicho era... já era putaria. Eu não sei se tu lembra, mano, mas tinha também ali um... A locadora ali que era no caminho da rua do César, só que lá embaixo, né? Que era o Charlesão ali. Eu não sei se tu lembra, mano, locadora desse bicho, o Charles, eu me lembro de nome, mas lá era... Lá barra não dava pesada. Pra não, mano. Lá era o quente valendo ali, não tinha como o cara entrar ali. Eu me lembro, mano, que lá na locadora do Charles foi a primeira vez que eu vi um Nintendo 64 lá na locadora dele. Só tinha um lá, aí eu vi lá, vixe, meu videogamezão aí, doideira. Os caras jogando 007 lá. E as outras televisões eram tudo futebol, né? Como sempre. Eu pensei que ia dizer que nos outros cômodos a negada tava vendendo crack. Já a putaria era que também tinha, né? Nessas locadoras tinha a galera que frequentava a locadora. E tinha ali também as suas figuras, né, mano? Que andavam lá por lá também, né? Dos caras ali que andavam no Patita também era o Dalcin, né, mano? Não sei se tu lembra desse vídeo. Eu lembro, mas o Dalcin, esse bicho era braço direito do Tony, né? Era, mas o bicho ali ficava lá o dia todinho, né? Era ele, o Tony e o Fernando Street, né? Fernando Streetzão Street. Chamar. Era putaria porque era um negócio assim, né? Tipo, o Tony era o dono, o cabeça de tudo, né? Aí o Dalcin parece que era o braço direito dele, o Fernando Street era o... Era tipo o maquinista, né? O bicho era o engenheiro, o cara que consertava as coisas, né? Consertava os videogames. Era um negócio desse, né? O Fernando Street consertava tudo, né? Lá. É, mas tu é doido, era outra locadora que era massa no nosso tempo. A gente tinha as locadoras massa. Perto, que assim, a gente tinha, isso a gente tinha, sei lá, 12, 13 anos, né? Então o cara quando é muito pequeno, pra onde ele pode andar só tem uma limitação, né? Tipo um ou dois quarteirões e tal de distância, né? E a locadora do Tony, ela era muito massa, só que era meio longe pra todo mundo, né? Era tipo quase em outro bairro, né? No final do bairro, uma coisa assim. Exatamente. E também era perigoso. Que só... Perigoso. O bairro era boca quente ali. Eu me lembro, mas ali, mas era tipo a... Era tipo a garagem, né, mano? Do Tony, mano. A garagem, ele montou ali a locadora na garagem aí. Galera ficava jogando ali os arcades, né, e tudo mais. Eu me lembro ali que o The King of Fighters 99, mano, foi o primeiro dia, mano, quando lançaram, chegou lá no Tony, mano. Aí veio as galera ali de outros bairros pra poder ver o jogo, mano, e tal. É, esse dia foi um evento, mano. É doido. Esse dia foi loucura, mano. Os caras tudo passando e comentando, e a galera aí... O cara não conseguia nem ver a máquina, né, mano? Porque o cara ia chegar na porta da locadora, só via a multidão lá e tal. E a galera tudo lá louca, né, e tal. E eu, macho, eu não sei como é que os caras descobriram, não, mano. Primeiro dia, quando chegou o The King 2000 também, mano, lá, mano. No primeiro dia, os caras já tinham descoberto como é que botava a cula, mano. Macho, que diabo é isso, mano? Os Esses bichos aí são tipo de outro mundo, mano. Esses caras. E era um negócio invocado porque não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, né, mano? O cara descobria. Descobria na loucura. Sabe-se lá dos pontos, né? Era. Não é, mano. Era um tempo massa. Os caras ali que andavam eram só os clássicos, né, mano? Era o Marcin, o Jim, né? O Zildo. O Zildozão ali. Careco, Ribeiro, né? O Oião, né? O Oião ali não, era putaria, né? É, mas se tu for parar pra pensar, mano, locadora de videogame era um negócio lucrativo demais, mano. Porque era um negócio, mano, analisando agora os personagens que tu falou aí, mano, que envolvia a comunidade inteira, né, mano? O pessoal de todas as faixas etárias que a gente ia acabar vindo jogar videogame, né? A gente encontrava todo mundo na locadora. Exatamente, porque, mano, era tipo um ponte, né, mano? Ponte de encontro. É. Porque, por exemplo, mano, a gente jogava bola, né, lá na pracinha do Inter, mas o Marcinho jogava futebol nem a pau, mas o cara encontrava ele na locadora, né? O Jim, por exemplo. O Jim trabalhava, né? Já nesse tempo, o cara era. O Jim ali era putaria, viu? O cara era estudante. Ele começou, mas... Eu não sei se qual foi o ano, mano. Acho que foi de 97, 98, né? Que começou esse negócio de transporte alternativo, né? Que era as Top Zona, mano. E o Jim, mancha, ele praticamente fundou esse negócio aí, mas desde o começo que ele tá, mano, isso aí, mano. É todo, mano. Eu lembro que ele fundou isso aí, mano, porque tinha as putarias de quebra-quebra, né? Negado não queria que as... Negado não queria que as... Pra galera que tá acompanhando a gente aí do... Que é desse negócio de Uber, né? Táxi, 99 táxi, né? Essa briga aí, mano, dos taxistas com... A galera do Uber, a gente já viu acontecer lá atrás, mano, com a galera dos ônibus e as Topics, mano. E foi muito mais sangrenta, mano, porque a batalha dos Ubers, todo mundo tinha câmera, né, hoje em dia, smartphone. É, mano. Aí acontecia uma putaria, todo mundo sabia, né, ah, mas fizeram isso com Uber, não sei o que e tal. Agora das Topics, mano. Não tinha nem telefone na época, mano. Era tipo... O cara só sabia... O cara só sabia que era sangrento, mano. E o cara ia lá no dia... O dia todo ensanguentado, vindo do trabalho. Aí o cara perguntava aí, Didi, já pensei aí, mano. Porque teve uma manifestação dos motoristas de ônibus, mano. Vixe Maria, Didi, mano. Puta que pariu. O cara perguntando, né? Ei, Jim, mas tu tá nervoso, mas não, mas tô calmo. Tô... ali, bicho, era comédia, né, mano? Porque ele, na época, a gente devia ter uns 14, 15 anos, né? Ele já tinha uns 20 anos, mano. E ele era que o cara que arranjava os DVDs de anime pra gente, né, mano? Os VHS, né? Na época ali, dos VHSzão de anime. A gente assistiu todos esses animes, Berserk, né, mano? Gundam Wing, tudo por causa dele, né, mano? O Jim foi outro empreendedor de bairro, né, mano? Porque a gente queria ver os animes, né? As locadoras não conseguiam e o Jim conseguia, né? É, mano. É tipo um negócio impressionante, né? Ei, Jim, como é que tu conseguiu isso aí, mano? Não, não posso contar não, né? É dizer... Bicho cheio de segredos, né? Não é, mano? O anime Epic Cine tá falando aqui. Aqui no bairro tinha Top Game locadora. Quando a negada não conseguia passar a fase, o filho do dono assumia o controle e ficava jogando até a hora acabar. Putaria. Putaria. Tinha, no Tony não tinha um negócio desse, né, mano? O sobrinho dele, um negócio desse que jogava lá o dia todinho também, né, velho? Não, mas aí o negócio do sobrinho do Tony era o seguinte, né? Porque o cara era sobrinho do Tony, mas o menino era tipo monstruoso ali, mano. Era o... Como era, mano? Marden era o nome dele? Era, sei lá, Dennis, alguma coisa assim. Ah, eu acho que era Dennis. Acho que era isso aí. Eu sei, mas que esse pivete jogava muito, mano. O bicho era monstruoso ali. E ainda tinha isso aí, né? Não sei se tu se lembra. A gente jogava lá no Patita, né? Aí tinha os caras do Patita que eram os fodões, não sei o quê, né? Que era tipo, vamos dizer assim, a turma que jogava no Patita. É, o Marcinho acho que era um dos que jogava melhor. É. Tipo, o Marcinho pra gente era como se fosse... Deixa eu ver aqui, mano. O como Daigo, se fosse... Né? Não, é, o Marcinho é como se fosse o Piccolo, mano. Não, o Marcinho é foda, é. Não sei o quê. É, aí chegava a turma da galera do Tony, mano. Era tipo o Esquadrão Guinil, mano. É. O cara, caralho, mano. O Marcinho não faz nada contra os caras, mano. Os caras são monstruosos, mano. Só os pauleirazão, né, mano? Era, mano. Mas eu me lembro aí como se fosse hoje, mano. Não sei se tu se lembra. Teve um... A gente tava lá no Tony, né? Aí de vez em quando tinha esses crossover, né? Vinha alguém lá do Tony jogar na Patita. É. Aí tinha um cara, mano, que veio que ele era gay, né? Aí naquele tempo o cara ser gay era uma parada toda diferente, né? A gente tudo criança, é. Né, e tal. Aí esse bicho veio, mano, com aqueles shortinho tipo do El-chan na época, mano. Aí os caras ficaram chamando ele de Carla Pérez, né? Ah, vou chamar o Carla Pérez, não sei o quê. Só que aí, macho, esse bicho era monstruoso, mano, joga. É, macho. Aí os caras, caralho, o Carla Pérez joga muito, mano. Porra, não sei o que e tal. Ele jogava, se eu não me engano, era com o Benimaro, né? O Benimaro tava na equipe dele. Aí tinha, eu acho que era o Benimaro, o Clark e algum outro cara lá. Eu não lembro qual era o terceiro, não, dele. Mas o bicho destruía os caras, mano. Vixe, oi, mas Maria, mano, que diabo é isso, mano? O cara não consegue nem se mexer, mano, no jogo, mano. Carla Perezão detona, mano. E é isso que eu achava massa, mano, dessa dinâmica de bairro, porque de vez em quando tinha esses crossover que parecia coisa de anime, né? Que o cara tava acostumado com a nossa realidade. Não, mano. Sei lá, o meu objetivo é ganhar do Marcinho, porque o Marcinho é o mais foda. É. Aí do nada aparecia um cara que era monstruosamente melhor, mano. Era muito massa isso aí. E aí, mas tipo, teve um dia também que a gente tava tranquilo ali no Patita, né? Batendo ali os versusão, né? Aí chegou a galera do Tony, né? Aí todo mundo assim, vixe, meu irmão, agora quer começar o Saspê, ó. Eita porra. Aí de repente eles abrem caminho, é o Marcinho no meio, mano. Vixe, mano. Marcinho. O bicho virando a casaca foi. Já vê isso aí, Marcinho. Tu ali traiu o movimento. Eita porra, véio. Porra, é essa aí, velho. O Marcinho lá, não, vou botar uma ficha aí, não sei o que. Putaria, viu, macho? Cara, tô chamando ele de fela da puta. Fela da puta desse. Galera que tá louca nos comentários aqui, vamos ver aqui algumas mensagens aqui da galera aqui. Tarte Vitor, rapaz, nunca gostei dos jogos de futebol. Pra mim não muda em porra nenhuma de um jogo pra outro, mas a galera diz que muda. Ei, é aquela verdade, coisa, né? É errado ele não tá, né? Isso aí. Exatamente. O Lion P. Lord tá falando aqui. Quem é do Benfica conhece o Pezão, a lenda dos arcades e do Magic. Vixe, Maria. Ei, isso aí foi uma transição que não teve no nosso bairro, né? A turma do fliperama, nem todo mundo foi pro Magic, né? Exatamente, porque o Magic era mais complicado, né? O Magic, o cara tinha que saber somar e subtrair, né? É, mano. Os caras do bicho ali fudeu com a negada. Aí lascou a galera. Oi. O Igor Dreamer falou que o meu primeiro jogo original que comprei na locadora foi o Metal Gear Solid 2. O dono da locadora tinha uma certeza se me vendia ou não. O dono não tinha certeza se me vendia ou não. Aí fiquei na dúvida, apressei e ele vendeu, sem querer querendo. Eu me lembro ali que eu comprei o meu Castlevania do Bell, o Bellzão da locadora ali. Não, eu me lembro em que... japonês. Eu me lembro que na época que o Bellman, o bicho, tava fechando a locadora ali e tal. Tu é doido, mancha? Eu comprei muito jogo do Bell. Muita coisa mesmo. Kart, né? Tu comprou o kartzão dele, né? Que tinha. Foi, mano. O meu kart, inclusive, eu acho que ainda é o do Bellman, porque... Xi, tu ainda tem o kartzão? Tenho. Xi, Maria, mano. Aí é clássico, velho. É raridade esse aí. É a relíquia, pensando, né? Como bem, diria o velho da locadora, né? É. O velho da locadora também tem que ser dito, viu, mano? Tem alguma outra mensagem aí antes do cara falar do velho da Sargento Hermínio ali? O Helder Bruno tá falando aqui. Tinha um... Como é que ele tá dizendo aqui? Deixa eu ver aqui. Bruno Lula, aqui em São Paulo também teve. Também teve o quê, mano? Acho que as locadoras, né? Que a gente tá falando aqui. Bruno Lula tinha um carro que se chamava Besta, quem se lembra? Essa aí eu não lembro. Vixe, eu me lembro, esse bicho aí, o motor dele pegava fogo, mano. Foi mó putaria esse bicho aí. Não se lembra não, mas ele era uma Top Kick bem pequenininha, mano. Eu me lembro, mano, porque o pai de alguém que eu conhecia tinha esse bicho aí, mano. Aí o meu pai, mano, ele entende um pouco de carro, né? O cara, mano, comprei uma besta. Se fudeu ali. Aí, vixe, mano, por que não, mano? Porque o motor desse bicho aí pega fogo do nada. Eu me lembro que tinha um cara, mano, que agora eu me lembro agora desse negócio de carro, mano. Tu falou aí da Top Kickzona aí, né? Eu me lembro que tinha um cara que morava ali na tua rua, mano. Que esse bicho tinha uma limousine, mano. Uma limousine preta, bicho, mano. É, não sei se tu lembra. É. Aí lembro, mano. Foi a limousine pro... do Luciano Huck, mano. Exatamente, mano. Aí a limousine dele foi pro Lata Velha, né? E tudo mais. Aí consertaram lá a limousine e tudo mais. Aí ficou rodando, né? Galera tirando foto aqui no bairro, né? E aí a limousine zona ali sumiu ali. Nunca mais ninguém viu a limousine do cara, né? Eu lembro que esse bicho, pra quem conhece carro, né? Ele tinha uma limousine feita de Landau, né? Aí a limousine não era lá aquelas coisas, né? E tal, o bicho é meio marromeno. Mas aí ficou massa. Depois que o Luciano Huck deu uma ajeitada nela e tal, o bicho ficou doideira. E o outro cara ali que eu me lembro ali da tua rua também, mano, era aquele velho japonês, mano, que morava quase vizinho da tua casa. É, mano, o bicho era todo doideira, mano. Como é que era o nome dele, mano? Nem me lembro mais, era Takamura, Takenaka, alguma coisa assim. Era Takenaka mesmo. Eu sei que era doideira, mano, porque a gente mora aqui em Fortaleza, né, e tal. E aqui não é referência de imigrantes asiáticos, né? Muito pouco, você vê. Tipo, no nosso bairro inteiro, eu acho que só tinha ele, né? E o legal é que a turma do bairro também não sabia o nome dele, né? Dizia que era só o japonês ali. Japonês, e a gente... Japonês. Era na época que a gente tinha pego os animes, Manchelima, Kunjima. E a gente ficava doido, né? Mas será que o japonês ali sabe ler japonês? A gente ficava olhando ali pra casa dele, né, e tal. Aí ele devia ficar lá no segundo andar da casa dele perguntando, rapaz, fulano, por que é que tem uma ruma de menina aqui em frente à minha casa aqui olhando pra dele? Eles deviam achar curioso. O bicho com medo dos caras fazer um arrastão, né? Fala aí. Outro negócio que é invocado, porque assim, mano, o brasileiro em si, e principalmente o nordestino, ele é muito, vamos dizer assim, muito espontâneo, né? Então, pelo menos no bairro que a gente morava, todo mundo conhecia os vizinhos, né? E tal, falava. O pessoal fazia, sei lá, festa de São João, aí chamava o pessoal da rua todinho, mas, né? Galera, todo mundo participava. É. Aí o japonês não, o bicho era todo isolado. Os caras iam na rua soltar as galatas, esse bicho ligando pra polícia, mano. O bicho todo Eu queria se entrosar, mano. Os caras tudo puto, né, japa, diabo é isso aí. Esse bicho mandando os caras ir tomar no cu em japonês. O Darth Vitor tá falando aqui, mas quem nunca caiu na bait da locadora do cara que tá jogando e chegar um nego e falar: ei, pô, deixa eu botar um código aí, massa. Aí o cara passava o controle e perdia a vez a partir daí. Quem fazia muito isso aí era o Isaías, né, meu bicho? Todo pilantrazão, né? Ah, mas o Isaías tinha essas paradas aí. Não, mas deixa que eu passo aqui. Aí o bicho não devolvia mais o controle ali. O Laerme tá dizendo aqui que o Benny Maro 97 é o cão. O bicho é realmente um dos mais fortes mesmo. É, pô, é doido, perigoso, mano. Eu não sei que diabo é isso, mano. Show, a galera esqueceu que o Benny Maro era forte, mano. No 99, 2000, a galera não passou a usar mais ele, não, macho. No 97 o bicho arrepiava, mano. É doido. Macho, pra começo de conversa, o Benny Maro nunca foi fraco. Do 97... Do 97 até onde eu me lembro, mano, o bicho era um monstro, mano. Era um dos mais usados ali, velho. Era, mano, o bicho é versátil demais, mano. O Jerônimo R falou aqui: já falaram do mendigo do bairro? Quando morava lá na Maraponga, pelos idos de 2005, tinha o Chico Verdinho. Chico Verdinho aí deve ser putaria. Mas aqui eu não lembro de tantos mendigos, não, né, mano? Ali andando pelos bairros, né? Eles deviam ter casa, né? Não, mano, eu acho que o que ele diz de mendigo, mano, é tipo o Beisola ali, entendeu? É, Beisolazão ali. Beisola é um clássico, né, também. É, o Beisola é um clássico do nosso bairro, mano. E o Beisola é um... Acho que todo mundo conhece esse bicho, mano, aqui do bairro. Todo mundo. Talvez ele se enquadre com o mendigo, porque assim, o Beisola, ele morava no bairro, né? Numa comunidade que tinha dentro do bairro, né? Exatamente. Aí, tipo, esse bicho era meio mendigo, assim, porque ele saia pedindo um real, né, pros caras e tal. Um real aí. Um real, né, tá. Os caras tinham medo dele, né, os caras que não conhecia tinham medo dele. Aí quando o cara, mano, começava a conviver um pouco mais no bairro, né, aí o cara: não, mancha, é só o Beisola, só o Beisolazão chegando. Sendo que isso aí não diminui a periculosidade, não, mano. Esse bicho era envolvido com tráfico valendo, né? Era, não, mano, tu é doido. Putaria. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui, um áudio do Beisola, ó. Beisolazão. Olha aí, irmão. Tem um Beisola mandou aqui, um áudio aí. Bota aí, vamos mandar aí. Aqui. Vamos mandar aqui, vou botar aqui pra rolar aqui, ó. Até que o. Vídeo do Beisola, da entrevista com o Beisola. Vamos escutar aqui, ó. A pé. Pera aí. Diga uma coisa. Dá pra ouvir aí? Qual é o nome do seu pai? É Francisco. Francisco? Aldemir. Francisco Aldemir? É. E o teu nome? Aldemir Ferro. Oi, mano, ele quer fazer. Ele vai botar uma barra pesada, mano. É, não, é besteira. Confirme. Vai, mano. Mas olha aqui pra mim também, mano. Eu sou o repórter e tu é o entrevistado. Tá entendendo? Tu tava onde hoje? Tava trabalhando no Rio de Janeiro. Trabalhando. Trabalhando. Vai, tu parou de trabalhar. Tô trabalhando, mano. Pra onde agora? Ali. E o real, tu quer pra quê? Não, o real, ela tá pedindo real. Olha aí. Mas quer que ele carrega um pouco, eu mato meu irmão e me mata. Quem? Eu mato meu irmão e me mata, mano. Por quê? Sabe que eu botei na casa, minha área, custou na casa, quando deu um pulado, eu botei esse batido, eu na casa, eu já pedi que ele me matasse. É que é, pessoal. Foi, mano, tá aí, ó. Porque ela não, digno. Eu vou comer aqui, essa cola de roupa, Então não cheira mais cola, não? Cheira mais cola. Cheira mais não. Cheira não, cheira mais não. Deixa essa aí. Foi curado, né? Manaus. Era lá no Pirambu. Vem Sola dizendo que a mulher dele mora em Manaus, aí dentro. Aí dentro, Vem Sola, bicho. O Vem Sola, bicho, nunca fica por baixo, né, mano? Bicho putaria, mano. Esse bicho aí, macho, ele tinha um negócio lá que a galera mandava ele fazer o pulinho do rock, né? Aí ele dava aquele pulinho lá, mano, que era com as pernas abertas, assim. Pulinho do rock, Vem Sola, ele é! E dava pulinho do rock. É, mano, putaria. Eu lembro que teve uma época, mano, que o Manel tinha lan house, né? O Manel contratou o Vem Sola como segurança, tu lembra disso? Foi não? E Mari. Putaria, e o Manel tá de putaria. Foi, mano. Era na época que a locadora do Manel ali tava bombando e tal, o Manel tinha que ficar até um pouco mais das 10, né, aberto. Aí esse bicho contratou os serviços de segurança ali do Vem Sola. Serviços de segurança. Putaria, viu, bicho. Agora, um dos caras ali que estourou, mano, não sei se tu lembra, mano, o cara estourou na internet, foi o Jeremiasão, mano, que era uma dessas figuras de bairro também, né, mano, um bebo, né, e tal. É, pronto, é o cara alcoólatra, né? Eu acho que eu me lembro que foi no começo da internet, mano, que tinha apareceu o Jeremiasão aí, Francisco José Jeremias do Nascimento, um negócio desse aí, velho. E o bicho ali ficou famosão, ali na época do Orkut, né, e tal. Jeremias é porque todo doideira. O bairro também, mano, tem esses caras que bebe até o caba não se aguenta mais, né, mancho? Até o caba cair no chão. E aí, mano, geralmente, mano, a família dos caras já é meio puta com esses bichos, né? Já é uma parada meio sem salvação, né? Só que como o cara bebe no bairro, mano, teoricamente não vai acontecer nada com ele, né? Vai dormir na rua e tal, e depois de uns dias ele aparece em casa. Inclusive, tu escutou a última mensagem do... Tu escutou bem a última mensagem do Vem Sola aí? Bem não, porque esse bicho não fala muito bem. Mas tu escutou, pelo menos. Ouvi ali. Vamos relembrar aqui também, mano. Vamos relembrar também o Jeremiasão que o bicho merece, né, mano? O bicho merece ser relembrado, é o Jeremias. Vamos colocar o áudio do Jeremiasão aqui agora, peraí, ó. Audiozão do Jeremias. Vamos lá ouvir. Jeremiasão do Nascimento aí. A Polícia Militar apresentou aqui na delegacia do Morro do Bom Jesus, primeira, Jeremias José do Nascimento, 24 anos, mora no bairro do Salgado. Estava pilotando uma CG-125, prata de placa, KKV-5284. Ele foi preso na rua dos Pararapos, totalmente embriagado. Qual o estado dele? Rapaz, tu bebeste demais, não foi? Bebi, então as rodas, digo que eu sou cabarão. Se eu pudesse, eu matava mil. Eu pudesse cachaça, cerveja. Eu mato então um delegado, se ele for buzer. As putaria que lá atrás os caras já estão assistindo, todo mundo esse bicho. Carrega, como foi? Tu tava bebendo aonde? Como foi? Eu tava ali no inferno. O cão foi quem botou pra nós beber. E pode dizer até o delegado, se ele for... Diga o rato lascado, meu rato fudido. Pois é, a situação dele aqui. E diga a minha mãe... Você risca a sua vida e a vida das pessoas. Diga a minha mãe que o rato tava matando mil. Diga a minha mãe que o rato já é uma risada. A situação desse rapaz... Oi, ladrão, rouba. O negócio não é matar gente, opa, safado. Deixa eu segurar ele aqui, senão ele cai, né? Ixi, segura ele, senão ele cai. A minha mãe vai chegar aqui daqui a pouco. E o gente safado tem que morrer. Eu já fumo um monte de vez e vou 10 vezes. Mas pro ladrão não, mas eu vou pro cabo homem. Lá rouba ninguém. É muito lascado, né, cara? Jeremiasão. Eu ouvi dizer, mano, que esse bicho aí, ele tava recuperado, ó. Estava na igreja e tudo mais. Ah, o bicho encontrou Jesus, né? Achou Jesus, né? Encontrou a cura. É aquele rapaz, famoso caso que... do cara que acha Jesus no fundo da garrafa, né? Exatamente. O Bruno Lula tá falando aqui que o japonês da Rua do Neto é o cara branco do bairro do Cris. Mas pronto, era essa, exatamente essa parada aí, mano. O cara era todo diferente, mano. Aí toda parada que a negada fazia na rua e tal, esse bicho carra puto ali sem entender nada. Eu acho que faltou algumas outras figuras de bairro, né, mano? Aqui também pra gente comentar, tem o macarrão, né, mano? Macarrão. É. Macarrãozão, Isaías e o Senhor Pinóquio, né, inclusive. Tem o véio da locadora da Sargento Hermínio, né? Conta aí alguma história aí do véio da locadora do véio. O véio da locadora da Sargento Hermínio, mano, esse bicho era uma figura de bairro interessante, porque no nosso bairro começou a ter lojas que vendiam o aparelho, né? Não só lojas de locação. Loja que, sei lá, vendia PlayStation, vendia jogo, né, e tal. E o véio botou uma loja dessa. Só que o véio, mano, tinha uma putaria que era assim, o que tinha na loja dele era relíquia, né? É, tudo era raridade. Não, aqui na minha mão você não encontra em outro canto, só tem aqui, é relíquia, não sei o que, por isso é mais caro ali. O bicho é vagabundo, meu bicho. Teve uma vez que eu fui comprar um Sonic Adventures do Dreamcast. Aí eu comprei, né, e... Comprei, eu acho que por R$20, né, e tal. Aí esse bicho tava lá, né. Aí eu cheguei em casa e disse que... Ama, não funcionou não. Aqui o Sonic Adventures aqui no Dreamcast não funcionou não. Aí eu voltei lá, mano, pra devolver o CD, mano. Aí disse assim, não, mano, pode devolver mais não, mano. Eu te compro por R$10. Isso aí dentro, mano, é pra porra. É doido, bicho. É pra merda, bicho. Mano. O bicho era putaria desse naipe, mano. Tipo, todas as lojas vendiam CD de PlayStation a R$10. Aí, não, aqui comigo é R$15. Daí. Pra porra, né? Mandem aí, inclusive, mandem aí seus alôs aí, os salves aí pro... A gente já sair fora, né? É, bicho, o que cara é que foi isso aqui? Com medo ali. É, o Dart Vitor falou que, puta merda, caiu aí. O Helder Bruno falou assim, esse robô do YouTube é fuleiragem. Robôzão fuleira, né? O Pedro Dragon Blade. Ele querendo fuder com tudo, mano. O Pedro Dragon Blade aqui falou que o Jeremias derrubou a live. Foda. Ei, isso mas aí é eu foda, nunca tinha né, visto, mano? Né, mano? Um negócio desse, mano. Como é que pode? Na primeira live, quem derrubou foi a Ribeiro Net, né? Aí na segunda, quem derrubou foi a operadora de internet do Joel, porque ele esqueceu de pagar a conta. Aí o cara pagou tudo... E o Jeremias, mano, derrubou a live, é. Não é, né? O Felipe Oliveira falou aqui que o Joel foi banido pelo véio da locadora. Isso aí foi verdade, viu, mano? Tu lembra dessa história aí? Eu lembro, mano, porque o cara... Eu jogava sempre no Bell, né? Aí o véio me via passar e ficava puto, né? É, mano, não sei o quê... Aí sempre que o Bel tava fechado, mano, eu ia lá no véio, mano. Aí teve um dia que o véio ficou puto e, não vou deixar tu entrar aqui, não. Aí eu ia ver isso, por quê, mano? Ah, porque tu só joga no Bel, ah, pá, porra. Os caras ali tudo porra. Era a máfia das locadoras, né? O cara não podia trocar, não. O Helder Bruno falou que denunciou, tem como fugir não. Vixe, vai. O Jeremias não denunciou. tomaram um strike do Jeremias. Felipe Oliveira falou: a locadora do véi durou quanto tempo? Acho que a locadora do véi morreu primeiro que o Bel, não foi? O véi ali durou muito tempo, não. Eu pensei que ia dizer que o véi morreu primeiro do que a locadora. Ó, o Luiz Garbado falou aqui: manda um salve pra minha mãe Lourdes, que tá acompanhando agora. Um salve pra Lourdes. Aí, rapaz, um abraço pra dona Lourdes aí, que tá acompanhando a live. A dona Lourdes é da onde? Daqui de Fortaleza? Dona Lourdes, zona aí, né? Um clássico. Um clássico. O Helder Bruno falou aqui: valeu, galera, tirem um PC do estilo de vida do Manel pra participar da live. Aí tá difícil. Aí tá difícil, mano. O Dart Vitor falou aí: aí, galera zelada, pedi um cast sobre o jogo Ghost The Down Cool. Aí dentro. Aí dentro. Aí dentro. Ah, essa foi boa. Essa daí valeu. Os caras tão inventando. Aí dentro, velho. Eu tinha nem percebido isso. Esse aí foi um sério candidato a melhor frase da semana, viu, mano? Putaria. O PC o Pedro Fraga falou aqui: vamos fazer uma vaquinha pro PC do PC. Em breve, né? Faremos uma vaquinha aí. Em breve. Inclusive, isso aí, mano, tem que ser a primeira meta das doações, mano. O PC do PC, né? Exatamente, mas a gente vai ficando por aqui, né? Antes que derrubem de novo, né? O Jeremias derrube a gente. Antes que o PC dê um strike na gente, ou então o Beisola, hein? Já pensou, mano? Strike do Beisola. O Beisola é youtuber agora. Eu putaria, né? Inclusive, se inscreve aí no canal, né? Enquanto ainda dá tempo, que o YouTube tá deixando aqui. Se inscreve aí no canal. Agora é sério, né? O cara tem que agora se inscrever rápido mesmo. Exatamente. Mas se inscreve aí no canal enquanto dá tempo ainda. Até a próxima live. Um abraço e falou. Falou. Hasta la vista, baby.